Florença amanhece com uma nova ameaça e Robert Langdon acorda perdido. Cieno ajuda nessa jornada, onde o mapa do inferno é o único caminho. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 33. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu cansei de ser enganado. Do Cabuloso Cast, eu sou o Luciano Bibliotecário e Ctrl-C, Ctrl-V. Eu sou o Vitor Hugo, lá do RevCast, e o Dante Alighieri consegue ter um nariz maior que o meu. Olha que o meu também é grande, cara, olha. Eu não vou nem entrar na disputa, né, cara, porque senão eu ganho. Eita. Vamos pôr de lado que tá foda o cast hoje, cara. Se colocar de lado, não passa ninguém, velho. É aquele como é que se colocar de lado bloqueia a paisagem, né? Exatamente. Aqui é Thiago Miro, do Telecast, e eu acho que Dan Brown escreveu todos os seus livros no gerador de Lero Lero. E eu sou o DL2086, e no final do inferno eu vi estrelas. Olha, cara, eu acho que o Lucien e o Thiago não entenderam muito, assim, tua referência. Pois é. Depois a gente dá uma explicada ali pra dar uma embasada e tal, mas eu entendi, Diego, muito boa a frase, cara, parabéns. É, que nem se falar, no final do inferno derreteu que suco, né, cara? Puta que... Somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. E finalmente, em quem diria, hoje falaremos de um autor muito controverso, de um autor muito pedido aqui no LivroCast. Falaremos do livro Inferno, o seu mais recente título, e do autor Dan Brown, que é mundialmente conhecido pelo livro e filme do Código da Vinci, né? E pra falar desse autor, amado por muitos e odiado por vários outros, acho que ele é mais odiado do que amado, inclusive. Ele é amado por quem gosta de uma leitura rápida e odiado por quem não vende livro. Sim, é bem isso. Uma invejinha ali, né? Mas então, diretamente do Heavycast, pela primeira vez aqui com a gente, Vitor Hugo. Oi! Oi! Eu sou o Vitor Hugo, lá do Heavycast, e... Pois bem, vamos nessa viagem literária pelo mundo igual de Dan Brown e tudo isso. E eu gosto do Dan Brown, tá? Eu não detesto ele, não sou um hater de Dan Brown, porque eu gosto de ler de leitura rápida. Também, pela primeira vez aqui com a gente, lá do Telecast, Thiago Miro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, e assim como o Vitor, eu também gosto muito do Dan Brown, e estou muito decepcionado com o último livro deles, né? Quero ver se vão me convencer a comprar o Inferno. Você não curtiu o Símbolo Perdido, Thiago? Eu odiei com todas as minhas forças. Meu Deus, rapaz, você tá louco. Cara, olha, Thiago, se depender de mim, cara, olha... Eita, rapaz. Né? Mas... Mas vamos lá. E nosso quase sócio aqui no LivroCast, já lá do Cabuloso Cast, ou do Leitor Cabuloso, Lucien, o Bibliotecário. É, já tenho a chave, tá? Já tô em casa, já abri a geladeira, enfim, tô andando de cueca na casa, tranquilo, já tá na sala. É. Então, eu não tenho o que dizer, cara. Eu não gosto do Dan Brown, mas eu gosto do Dan Brown. Fazer o quê? Ele é aquele cara que ele irrita, mas você gosta de ter por perto. Pois, né? É, eu não gosto do cara, mas o filho da puta, eu acabei de comprar o livro dele, porra. Como é que eu posso dizer que eu não gosto desse cara? É que nem o Thiago falou, né, cara? Ele é odiado, geralmente, porque não vende livro, mas todo mundo queria vender que nem ele, né? Porque o cara bota um livro na livraria e vai que é... Exatamente. E o Lucien, sobre ter a chave, tá de cueca aqui em casa, cara, o próximo passo é editar o programa, viu? Porra, se rolar dinheiro, tô fazendo ontem. Tá, então deixa quieto. Se rolar dinheiro, eu tô editando. Até o Diego. Então hoje falaremos sobre quem é Dan Brown, de como foi sua criação, quais foram as influências que ele carregou para os seus livros, do título Inferno, da sinopse, personagens, vale a pena ler ou não vale a pena ler, e muito mais. Logo depois dos comunicados. Seu Diego, vamos direto ao que interessa, porque tá muito frio, cara, e eu quero voltar pra debaixo da coberta. Tem algum aviso pra ser dado aí, cara, no LivroCast de hoje? Então, Marcelo, faz pouco mais de uma semana aí que a gente tá com a caneca nova do LivroCast. Então, se você puder dar uma olhada lá no loja.locotopia.com.br, tem a caneca LivroCast estante. Cara, esse modelo ficou fantástico. Eu acho que eu não esperava tanto dele. Na verdade, a ideia foi do Diego, né, e o mérito é do Raffer. Então, parabéns aos dois, mas clica no link aqui embaixo, digita loja.locotopia.com.br no browser, que é uma das canecas canecas mais fantásticas que eu já vi ali na loja do Logotopia e por toda a internet, sem falsa modéstia, porque realmente eu gostei bastante dela. É, e se você não gostar desse modelo, que eu acho meio difícil, tem vários outros modelos lá pra você. É, Logotopia Don Panic, Logotopia Morcego, Logotopia Aranha, enfim, uma infinidade de modelos. Uma infinidade de 12 modelos. Rumo ao infinito, então, né, Diego? Vamos melhorar a frase. Mas então, Diego, pra entrar em contato com a gente, você que tá ouvindo a gente agora, se quiser criticar, sugerir algum tema, enfim, comentar o que achou do podcast, o que achou do episódio, o que achou do livro, o que achou das nossas opiniões, enfim, você pode comentar aqui embaixo na postagem, tem um campo pra comentários, e a gente vai responder você, vai, enfim, trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, ou você pode também mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br, tá? Lembrando sempre que Locotopia é sempre com a letra K. Lembrando sempre que sempre, né? Eu achei que não ia perceber, mas enfim, lembrando sempre que Locotopia é com a letra K. Você também pode nos seguir no Twitter, no @livrocast ou no @locotopia. Pode também curtir as fanpages no facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. E Diego, no iTunes, como é que a gente faz? Dá 5 estrelinhas e diz que é ótimo. É o que a gente mais quer, né? Ranquear a gente no iTunes, por favor, que assim a gente sobe na listagem lá de melhores podcasts, sobe na listagem de melhores episódios também, que é muito legal e muito importante pra gente. E eu acho que eu estou de boa pra ir embora pras cobertas, Diego, e tu? Olha, acho que antes disso ainda eu vou dizer o seguinte, se você quiser dar uma olhadinha no... tem um link no post, do bate-papo lá dos podcasters na Campus Party Recife, onde o Lucien dá uma bavada no nosso nome do podcast, né? Então fica aí, um abraço pro Lucien e obrigado por fazer duas vezes o jabá do Livrocast lá no Campus Party Recife. Só pra explicar, tá o Lucien, tá o Thiago Miro, tá o Afonso Solano, o Diogo Braga, enfim, tem mais uma galerinha lá conversando, bem legal, um vídeo de 1h15 mais ou menos. Tem um link aqui embaixo, clica lá que vai ser legal. Se você gosta de podcast, de repente quer fazer o seu, então é interessante. Mas então, dito isso, Diego, vamos agora finalmente para o Livrocast 33 Inferno. Me sentindo em casa. Também. Tá no inferno? Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Falaremos então do livro Inferno, de Dan Brown, né? Mas antes de falarmos da obra em si, vamos a uma pequena, enfim, história, biografia do autor, né? O Dan Brown, Diego, ele nasceu em Nova Hampshire. Hampshire, exatamente. Nos Estados Unidos, no dia 22 de junho de 1964. Sim, sim, 22 de junho. A gente até tomou um café esses dias, foi na véspera do aniversário dele, não pude comparecer na festa, mas... O que que tu tá falando, velho? Tu é íntimo do Dan Brown, cara, é isso? Quem não é, né? É teu autor favorito, né? Um dos autores favoritos. Mas então, Diego, já que tu é fã do cara, me diz como é que é a família dele. Ele é filho único? Bom, o Dan Brown tem dois irmãos mais novos e os pais deles eram professores. A mãe era professora de música e o pai era professor de matemática. Então tem bastante aí do lado esquerdo do cérebro trabalhando, né? É, até que tu conhece bastante dele, cara. E o que eu posso acrescentar nessa parte dos pais serem professores, né? No caso do pai e da mãe do Dan Brown, é que os dois foram chamados durante uma época da vida deles pra morar num campus de uma faculdade que eles lecionavam e tal. E que o autor, então, no caso, foi literalmente, né? Digamos aí, criado em uma escola. O que é engraçado, né, Marcelo? Tipo, o cara já tem dois pais que são professores, ou seja, tem um salário de bosta. Aí o cara decide ser escritor. Tipo... Não, faz muito sentido. Mas tem que pensar, cara, que ele não mora no Brasil, né? Então isso já faz uma diferença no salário. Eu acho que fora do Brasil, fora do país, os professores são um pouco mais valorizados, né? Então, enfim. Até porque, já que eles foram morar num campus, cara, de repente a própria faculdade pagava a questão de moradia deles e tal, né? É, ou eles não tinham dinheiro pra pagar o aluguel. Pode ser, mas enfim. Foram morar no campus da faculdade. É uma possibilidade também. Mas enfim, o que interessa é que o Dan Brown morou, então, na faculdade, morou num campus, né? Ele foi criado num campus e que desde sempre, cara, ele teve bastante interesse pela parte, ou digamos assim, pelo tema de criptografia. criptografia, né? Então, parece que o pai dele, principalmente, dava muitos exercícios pra ele, propunha desafios, caça ao tesouro, bastante coisa que ele usa, de repente, até por isso, né? Bastante elementos que ele utiliza pra compor as suas histórias. Outro ponto que é legal ressaltar também, Diego, é que na outra mão dessa educação que ele teve, né? Essa parte muito pesada de campo, de pais que lecionavam, de criptografia, de caça ao tesouro, etc., é que ele teve uma criação muito religiosa também. Parece que até pela mãe dele ser cantora, ser, enfim, professora de música, né? Que ele cantou no coral da igreja, que ele frequentava semanalmente uma igreja pra missas, etc. Então, a gente não pode também desvincular da criação dele essa parte religiosa, o que é bastante intrigante, a menos ao meu ver. Bom, e ao que parece, ele era muito mais apegado à mãe do que ao pai. Não é à toa que ele veio estudar literatura e depois decidiu seguir o caminho da mãe, seguindo a carreira musical. Então, ele se muda pra Hollywood, tentando se tornar um músico profissional. Parece até que ele gravou um CD antes de virar escritor. E também em Hollywood é onde ele conhece a sua futura esposa, então, a pintora e historiadora Blythe Newlon, que na verdade tem um grande peso na obra dele pelo fato de ser historiadora, né? E como todo mundo sabe, o Dan Brown escreve sobre romances históricos, né? Então aí, já fazendo um paralelo bem legal da vida do autor com a obra dele, a gente tem criptografia, tem o estudo científico por ele morar num campus e ter pais professores, a questão religiosa também, que é muito forte na obra dele, principalmente nas obras mais famosas do Dan Brown, né? A questão de igreja e tudo mais, por ele ter frequentado a igreja, por ele ter sido cantor de coral de igreja, e tem uma parte muito pesada, e que é um dos grandes pontos fortes da obra dele, que é a questão da história da arte, ou da história, enfim, que ele insere em seus livros, uma vez que a esposa dele é historiadora. Então, é um paralelo bem claro que a gente não pode deixar de ressaltar aqui, né, Diego? Com certeza. Mas então, tu comentou ali que ele foi músico, Diego. Tu já ouviu o CD dele alguma vez, cara? Preferi não. Eu procurei pela internet, não achei, de repente, até a postagem do Livrocast, eu acho que coloque o link aqui embaixo. Não prometo, né, mas também nunca ouvi e fica a curiosidade. Professor Langdon. Acontece que ele desistiu da carreira de música um pouco depois, acho que de repente não foi muito, né, não deu muito certo, não foi muito promissor, como tu falou. Daí ele volta de Hollywood para New Hampshire. O que é engraçado, né, Marcelo, porque Shire, na verdade, no inglês é condado, e Hemp é maconha. Então seria o condado da maconha, novo condado da maconha. Não, mas Hemp de maconha não é com E, cara? Mas lembra. Será que ele é muito loucão? Ah, enfim, não quero fazer apologia a drogas aqui. Vai saber, né, de repente... Eu acho que esse negócio de campus universitário, um novo condado da maconha, né? Tem tudo a ver. Ah, cara, pô. Mas o que interessa, sem apologia, sem menção a drogas, Diego, por favor, é que ele volta pra cidade natal dele e começa, enfim, a escrever. E ao contrário do que se pode imaginar, ou até esperar pela obra que ele tem, é um livro que, ao invés de ser suspense, ao invés de ser de, enfim, ação, é um livro de comédia, cara. Nossa, que engraçado. Dan Brown fazendo comédia. Será que tem alguma coisa que tu pode tirar de lá de proveito pra ti, cara? Acho que eu poderia dar uma aula pra ele, cara. Né? Já que ele não seguiu essa carreira, quer dizer que não foi bem sucedido. Já que não fez sucesso, né? Mas é importante dizer isso porque ele começou a escrever aí, né? Foi a primeira experiência que ele teve com literatura. E daí parece que em meados de 95, cara, ele tava lá de boa lendo Sidney Sheldon, que é um autor renomado aí de suspense, de, enfim, de ação, de detetives, etc. E ele pensou, cara, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa desse mesmo estilo, sabe? E daí ele começa a planejar, começa a traçar uma história, esboçar um livro e tal. E esse primeiro esboço que ele desenvolve nesse ano aí de 95, mais ou menos, seria futuramente o seu primeiro livro solo, digamos assim, chamado de Fortaleza Digital. Não quero dizer nada, né? Ele tava em New Hampshire, aí o Marcelo falou que ele tava de boa lendo o livro, e escreveu Fortaleza Digital, que tem a capa verde, né? Cara, eu achei que tu fosse puxar um link pro livro de comédia dele, cara, rindo e tal, feliz da vida. Mas já que passou o link, aliás, Diego, tu falou que não deu certo essa vida de escritor de comédia dele, ele escreveu dois livros, cara. Depois de escrever Fortaleza Digital, ele escreveu mais um livro de comédia com a esposa dele também. É aí então, Marcelo, que ele começa a deslanchar na carreira literária dele e lança o primeiro livro da saga do Robert Langdon, né, que é o Anjos e Demônios. Logo em seguida, ele lançou o Ponto de Impacto, que não tem o personagem Robert Langdon, e depois do Ponto de Impacto, ele lança o que viria a ser o maior best-seller dele, o que trouxe mais prestígio, né, que é o Código da Vinci. E falando nesse prestígio, cara, a gente não pode deixar de assumir isso aqui também, que sem dúvida, cara, foi o Código da Vinci que fez todos os outros serem tão famosos quanto são, assim. Eu acho que se não fosse o Código da Vinci, provavelmente provavelmente Anjos e Demônios não teria virado filme, né? Não teria tido essa repercussão toda, ponto de impacto também, né? Eu acho ainda que nem o Código da Vinci, mas sim, se não fosse o Vaticano existir e o Papa condenar o livro, ele não seria famoso. É isso que eu falo agora. Quem não sabe, uma novidade aí, nem, digamos, uma curiosidade, né? O Vaticano condenou o livro do Código da Vinci, inclusive colocou esse livro como um dos títulos proibidos pela igreja, naquela lista chamada Index, né? Que constam os livros proibidos, que não devem ser lidos por fiéis, etc. Então, sem dúvida, é uma crítica pesada. E quando uma coisa é proibida, o que acontece? Sucesso! Todo mundo vai atrás, né? E isso reforça a minha teoria sobre New Hampshire. Cara, o Diego vai continuar com isso até o final do cast, mas então a gente não pode negar realmente que com a crítica do Vaticano, muita gente que nunca tinha lido o livro foi atrás, até por ser do contra, né? Por ir de contra a igreja. Professor Langdon. Daí, com essa ajuda do Código da Vinci, ele consegue colocar 4 livros simultaneamente entre os mais vendidos do New York Times, o que eu acho que é um feito notável, né? Depois ele lança O Símbolo Perdido, que também conta com Robert Langdon, na verdade é o terceiro livro, então, que tem esse personagem. No caso, no livro de hoje, O Inferno, é o quarto livro com Robert Langdon. E Dan Brown é considerado, finalmente, pela revista Time, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Bom, e como é de praxe já, ele acaba sempre abordando alguns temas polêmicos, sempre apelando bastante para tecnologia, teorias conspiratórias de governo e tudo mais, assim como vida extraterrestre, Illuminati, Santo Graal, maçonaria e agora o consórcio. É, pois é. Eu acho que ele tem uma listinha, cara, de temas polêmicos, assim, que ele pode criar um enredo em cima, sabe? Eu acho que esse é um grande atrativo, inclusive, da literatura dele, né? Eu acho que a fórmula dele é o seguinte, Marcelo. O que que eu posso falar que vai dar merda? É, o que vai atiçar a curiosidade dos outros, né? Pode ser. Acho que isso ele aprendeu no humor, né? Que, assim, a piada é quando não vai dar merda, não tem graça. Né? Então tu fala que ele não é um comediante certo, cara, olha só, só mudou um pouquinho de trajetória. Só isso que ele aprendeu na comédia. Então ele pegou os livros e falou assim, ó, vou escrever sobre uma porra séria que vai dar merda, então vai dar sucesso. E sucesso que ele mais fez na vida dele, né? Ao menos depois que ele resolveu escrever livros. Professor Langdon. Puxando um pouco mais, então, pro tema do LivroCast de hoje, né, o livro Inferno, é, ao menos pra quem busca informações do autor, acompanha novidades, newsletter, acompanha o site dele que tá aqui embaixo nos links do post, parece, ao menos, que as informações iniciais desse livro diziam que o livro seria sobre Judas, né, que ele ia abordar o tema do traidor, de Jesus e etc, e que esse seria a plot do livro, ou, enfim, o cenário ao qual a história ia se passar, né, mas acabou que o tema base mudou, como a gente imagina, ele não tratou de Judas, né, mas tratou de Inferno. E pra falar de Inferno, não é um inferno qualquer que ele tá descrevendo, não é só a ideia que a gente tem de inferno, se bem que acaba sendo por tabela o que a gente imagina mesmo, mas ele acaba usando como base desse seu último livro O Inferno de Dante Alighieri. Tu conhece o Dante Alighieri, Diego? Sim, o escritor da Divina Comédia. É, exatamente. Um livrinho de mais de 1000 versos. Exatamente, isso que eu ia falar agora. O Dante Alighieri, ele é famoso por ter escrito principalmente o livro A Divina Comédia, né, que contém 3 partes. A primeira é Inferno, a segunda é Purgatório e a terceira é o Paraíso, e é uma obra bem grande aí que ele escreve o caminho dele do inferno até o paraíso, então... Corrigindo, Marcelo, não são 1.400 versos, são 14 mil versos. Nossa senhora, 14.233. Mas é uma obra, Diego, que ela é bastante antiga, como eu tava falando, cara, e que basicamente fez com que a gente imaginasse o inferno como a gente imagina, né? Foi o Dante, que a gente pode dizer assim, que popularizou a imagem que se tem do inferno, dos níveis de inferno, e que, por tabela, acabou tornando tão temível, assim, um ato de pecar. Fez o mundo inteiro temer o inferno, pura e simplesmente, né? E uma última informação pra quem já leu e de repente tá esperando uma adaptação audiovisual, ou pra quem vai ler e de repente espere, porque realmente os livros dele são muito adaptáveis ao cinema, né? Parece que Inferno será levado aos cinemas no ano de 2015 e já tem até uma data lá prevista, né? Entre grandes aspas aí de lançamento. Hoje é 18 de dezembro de 2015, como eu falei. Bom, e assim como Anjos e Demônios e Código da Vinci, também contará como Tom Hanks fazendo o papel do Robert Langdon. O link sobre essa notícia de adaptação ao cinema está aqui embaixo na postagem. Se o mundo não acabar, você vai ver o filme. A gente espera, né? E pra fechar a contextualização histórica, então, Dan Brown é conhecido mundialmente, ele tem livro publicado em 52 línguas ao redor de todo o mundo, e ele vendeu a bagatela aproximada, né, que a gente não pode confiar muito nesses números da internet, deve ser maiores ainda, imagino eu, de 200 milhões de cópias em todo o mundo. Já pensou vender isso um dia, Diego? Eu acho que é um bom número. Tem que saber se ele não pecou aí no meio, né, Diego, que de repente vai pro inferno, né, por ter vendido a alma. Já pensou se o Dan Brown vendeu a alma pro diabo, cara? Só me diz onde é que encontra esse cara que eu tô passando embaixo também. Deixa pensarem, pelo menos, né? Mas com ou sem alma vendida pro diabo, Diego, vamos agora, cara, chamar nossos amigos para falar de Inferno, de Dan Brown. Bom, Marcelo, e com tanto host hoje presente, acho que isso vai ser um inferno. Tu vai sofrer, né? Ou eu vou sofrer, né? Eu não vou ter nenhuma liderança, que vocês vão ver. Eu vou ser o único não host. Mas vamos lá, então. Você pode ver pelo título do cast, hoje falaremos do livro Inferno, né? Mas apesar disso, a gente não vai conseguir deixar de mencionar Código da Vinci, Anjos e Demônios, enfim. Até porque o Dan Brown é muito famoso e tem vários títulos aí, viraram filmes e etc. Então, até pra dar uma segurada no nosso ímpeto de falar de outros livros, eu queria saber de cada um de vocês quais livros já leu de Dan Brown. E se for possível elencar um, elencar dois, enfim, qual ou quais livros foram os preferidos de vocês? Cara, eu comecei lendo pelo Código da Vinci, eu acho que como praticamente quase todo mundo. Depois eu li o Anjos e Demônios, li também o Símbolo Perdido e agora terminei de ler o Inferno. Eu não li o Fortaleza Digital e o Ponto de Impacto ainda. Pretendo ler um dia. Mas eu ainda tenho Anjos e Demônios como meu preferido. Cara, eu li todos os livros dele, com exceção de ler completamente o Fortaleza Digital, né? Eu não consegui terminar de ler porque achei insuportável o livro, né? É o primeiro livro dele também, né? É normal o primeiro livro acabar não sendo tão bom. Assim como o Diego, eu também conheci o Dan Brown por causa do Código da Vinci, né? Quando surgiu toda aquela polêmica da igreja querendo proibir as pessoas de lerem o livro, não é? E também pediu que as pessoas que não fossem ao cinema, né, assistir aquilo, porque era uma afronta. Era uma obra totalmente herege, uma afronta realmente aos preceitos da igreja. E de longe, cara, Diego não leu, mas eu acho o melhor livro dele, O Ponto de Impacto. Eu também não li. Sério, cara, é um tanto inusitado isso, hein? É, assim, o Anjos e Demônios, já que você deu a opção de não ser apenas um, o Anjos e Demônios, ele é lindo, sabe, excelente, é uma mega aventura, com muita história e com muita física, sabe, cara, muito antes de explodir, né, as matérias, as informações sobre o LHC que fica na Suíça e na França, o Anjos e Demônios, ele já dá muita informação do que é o equipamento, para que ele serve e qual é o resultado, né, se aquele equipamento realmente conseguir fazer o que ele se propõe. Mas eu ainda prefiro o Ponto de Impacto por toda a relação extraterrestre. É muito Arquivo X, sabe, o Ponto de Impacto, muito bom. Eu comecei, concordo com o Diego, com o Código da Vinci, foi um livro muito legal, pra mim, pelo menos a primeira leitura, aquele esquema de o Dan Brown, ele tem aquele um dom que, não sei se isso faz parte da estrutura do texto dele, mas a cada fim de capítulo, ele coloca uma espécie de um gancho pro próximo capítulo, e isso, pra mim, naquela época quando eu li aquele livro, foi uma novidade. Lucien, e ele tem a mania de contar duas histórias paralelas, então quando ele tá numa cena, você maluco querendo saber o que vai acontecer, ele corta e vai pra outra cena do cara cortando laranja, sabe? Filho da puta, velho. Mas isso é bom por um caso, né? Que o cara é um cara saber fazer suspense de uma maneira foda, né? Porque puta que pariu. Sim, sim. E tem vezes também que ele repete trechos que ele já mencionou um tempão atrás e você não lembra pra te ter uma continuidade, não tem que parar o livro e voltar, né? Mas daí não é novo não, porque Stephen King faz isso faz muito tempo. Ah, não, sim. Só falando que ele faz isso. Então, assim, o segundo livro que eu li foi O Anjos e Demônios, que depois eu vim a descobrir que era o primeiro, e eu, como o Thiago, aconteceu, fui ler o Símbolo Perdido. E, Thiago, eu não sei se... hoje eu tava me perguntando isso enquanto eu tava lendo O Inferno, se realmente eu consegui entender o Símbolo Perdido. Porque, cara, eu acho que foi um trauma muito grande. Eu não consigo me lembrar de nada do livro. Eu apaguei o livro da minha memória completamente. Mas, assim, o livro que eu mais gosto, eu não li Fortaleza Digital e nem Ponto de Impacto. E confesso que, de tudo que eu já li dele, eu não tenho nenhuma curiosidade de ler esses dois livros, eu confesso. Eu gostei muito do Código da Vinci. Porque, assim, foi o primeiro livro que eu li dele. A narrativa é uma coisa que pega você muito fácil, é uma coisa muito rápida, muito frenética. Como é que se diz? Estilo filme Michael Bay, entendeu? Uh-huh. Ação, bomba explodindo, frenesi. E ainda tem aquela discussão muito bacana daquela... eu esqueci, qual é a ordem religiosa do... Opus Dei. O Opus Dei. Isso, ele traz uma discussão sobre o Opus Dei, que é muito interessante. Eu li muita coisa nesse período sobre o Opus Dei, fui me dedicar, enfim, fiz pesquisa, gostei muito, é o meu livro preferido dele. Agora, o problema do Dan Brown é esse, é você perceber que ele criou um esquema, mas é um esquema que vende, ninguém pode negar isso, e eu critico o Dan Brown, mas ao mesmo tempo eu defendo o cara. Eu confesso, cara, se eu tivesse, sei lá, uma fórmula pré-pronta que vendesse N livros, eu continuaria repetindo essa fórmula até realmente que eu chegasse num ponto em que ninguém comprasse meus livros. Eu confesso isso. Eu faria. Eu sem dúvida. Quem não, né? Porra, no dia que eu descobri a fórmula do Cabuloso Cash que vai me render 50 mil dólares, pode crer que eu vou repetir a mesma fórmula nos próximos 1000 episódios, entendeu? Pode crer que eu vou fazer. Isso vai ver bem pro podcast, né? Você pode fazer um assunto denso, bem trabalhado, com camadas, ou você pode só falar um monte de besterol e ter uma audiência gigante, né? Claro, claro. Então, fazendo um parênteses aqui, Lucien, eu acho, na verdade, que ninguém é contra a fórmula dele, ninguém é contra ele repetir e ganhar dinheiro, né? Eu só me reservo o direito de não comprar, entendeu? Os próximos, porque realmente eu, enfim, tô me adiantando aqui. Mas a questão é essa, Marcelo. Desculpa se a gente tá, se eu tô adiantando ou não a conversa, mas a questão é essa. Por mais que ele trabalhe esta fórmula, eu vou comprar o livro deste filho da mãe, que se ele, quando ele lançar na prova. É verdade. Eu também. Cara, pode crer. Ele vai repetir essa fórmula, eu vou comprar. Eu peguei a pré-venda dessa bosta. Agora, o que eu acho é assim, o Dan Brown, ele pode pegar uma fórmula, que isso o Thiago até pode discutir com mais, pode abordar até com mais categoria do que eu. Porque, por exemplo, o que me irritou no Símbolo Perdido é que ele construiu a mesma fórmula, colocou os mesmos ingredientes, mas ele escreveu mal o livro. O livro é mal escrito. Ele faz questão de quebrar todas as tuas expectativas. Ele faz questão de literalmente brochar você o livro inteiro. É isso que me irritou nesse livro. O Enquanto Anjos e Demônios e o Código da Vinci são livros muito bem escritos. Tem a formulazinha dele? Tem. Mas a história caminha, tem surpresas, tem revelações que você não espera. É muito interessante. Mas o Símbolo Perdido não, cara. É um marasmo, é cansativo. E outra, é um dos maiores livros dele. Eu acho o Símbolo Perdido um pouco subestimado, cara. Porque eu gosto dele tanto porque ele não tem aquele finalzão surpreendente e acaba a porra toda, explode, descobre o maluco do nada e puta que pariu. Não. A questão não é o final que não é surpreendente. Ao contrário do Lucien, eu não acho mal escrito, sabe? Eu até acho que a história se desenrola, tem bastante suspense, tem ação. O negócio é que o final é extremamente broxante, sabe? Certo que ele tem a enganação, tudo, mas, poxa, sério que é? Esse é o Símbolo Perdido? É sério isso? Tá brincando, né? Dan Brown, porra. Pô, eu achei isso tão legal por ser algo tão simples, assim, tal, por ser o Símbolo Perdido. E eu achei legal pra caralho no livro isso, cara. Não sei porquê. Mas não, cara, mas não. Eu achei muito legal, não, cara. O Símbolo Perdido que tu mais gosta, Vitor? Não, cara, eu li... Olha, já vamos pegar no embalo, então, né? Eu li todos menos o Ponto de Impacto, que eu não tive a oportunidade de ler ainda, né? E eu achei o mais fraquinho mesmo a Fortaleza Digital, porque ele é muito simples mesmo, primeiro livro dele e tudo mais, né? Ele tem o enredo bem fraquinho mesmo. Eu gostei pra caralho do Anjos e Demônios, acho que ele é o meu preferido, que eu posso definir. E eu deixo em segundo lugar o Inferno, e em terceiro o Símbolo Perdido, cara. Porque eu sei lá, eu gosto de final, assim, que vai contra ao padrão que ele já tem, sabe? Que o Dan Brown já tem. E isso no Código da Vinci e no Anjos e Demônios é bem meio comum, é esse padrão que ele já criou, assim. No Símbolo Perdido ele deu uma destoadinha e no Inferno ele mudou pra caralho, assim, né? Do padrão de final dele, assim, sabe? É uma mudança bem pequena, mas digamos que pra quem tá acostumado com a leitura dembrausística, é uma mudança, digamos... Onde está a palavra? Uma mudança significativa. Mas, cara, então eu acho que dos cinco presentes, me considerando junto, né? Eu sou o que menos leu Dan Brown já. Eu li dele só o Código da Vinci, por causa daquele furor da igreja, da parada do Index lá e tal, que aquele bafafá todo, por causa do filme também. E o segundo livro dele que eu leio é o Inferno. Não, o Marcelo leu o Código da Vinci porque ele é um rebeldezinho, sabe? A igreja mandou não ler, eu vou ler. Só de birra. Cara, sim, mas apesar dos dois terem sido os únicos livros que eu li dele, eu posso afirmar sem falsa modéstia, cara, que Anjos e Demônios é o melhor dele, cara. Porque, tipo, não é possível que o Código da Vinci e o Inferno sejam os melhores dele, sabe? Eu não consigo imaginar que esses dois livros sejam considerados por todos melhores, enquanto Anjos e Demônios sempre é falado. Então, assim, eu não vou comprar mais nada dele, mas eu tenho aqui em casa tanto Ponto de Impacto quanto o Anjos e Demônios, e eu quero ler ainda até pra ter uma opinião um pouco melhor, assim, mas eu não compro mais Dan Brown, cara. E isso tá me cheirando uma queimação de língua daqui a um tempo, mas... É, eu suponho, né, que daqui a 2 anos, assim, Dan Brown lança novo livro, Marcelo Zaniolo compra um novo livro, eita porra. É, está lendo no Scooby lá, né? Pô, mas é muito chato você ir ler um livro, você já sabendo qual é a estrutura que vai ter, você basicamente já sabe o que é que vai acontecer, e você já tá de olho, ó, esse cara aqui, ele não tá dando muita atenção, ele deve ser o vilão do livro, né? Você já sabe o que vai acontecer, cara. Gente, Thiago, é tipo você vai assistir, sei lá, algum filme do Stallone ou vai assistir Vingadores, tá ligado? Você sabe o que vai acontecer, mas tá lá pela diversão. É por aí. Uhum. É, não deixa de ser uma verdade, é, tá. Não deixa de ser uma verdade. É, só que não vai ser 1h30 só, né? É. Esse é o ponto que eu falo agora, cara. Tu perde um bom tempinho lendo um livro desse, né? É, como eu não tenho dinheiro pra passear pela Europa ainda, aí eu comprei o livro do Inferno ali. Tem umas boas descrições, fala bastante de arte, de história, então acho bacana. É um bom guia de turismo, né, cara? É, exatamente. Sacanagem. Não, mas beleza. Professor Langdon. Eu falei há pouco tempo atrás ali que o Luciano tinha acabado de ler o livro, né? No caso, o Diego, o Vitor e eu já acabamos. E o Thiago não começou a ler o livro ainda, é isso, né, Thiago? Isso. Ainda tô vendo se vou ou não, né? Então, cara, eu queria te perguntar, antes de falar de sinopse, já vamos falar um pouco mais do Inferno, já vamos discutir se é igual ou não é, o que tem de bom e de ruim. É, Thiago, eu queria saber de ti, cara, as expectativas que tens da obra, o que tu imagina que ela tenha e tal. Não que a gente vai dar spoiler aqui pra frente, é só pra situar mesmo, cara, assim. Cara, pelo nome Inferno, né, e ainda mais sabendo que ela é baseada na obra do Inferno de Dante. É, minha expectativa, quando eu soube do anúncio, né, que ele divulgou capa, tudo, cara, esse livro vai ser foda, né, vai ser um novo Anjos e Demônios fodástico. E pelo que eu tô vendo, não é, né, cara. Assim, eu tinha expectativa alta com o tempo, vendo críticas negativas, foi baixando, e vendo vocês agora falando coisa de Kisuko e dissolver Kisuko, porra, velho, eu acho que eu não vou gastar dinheiro, não. Não, Thiago, não, esse negócio do Kisuko que eu tô falando, cara, parece algo, tipo, mínimo, né, que eu digo. Mas não, é de expansão mundial, basicamente, que diz no livro esse negócio do Kisuko. Hoje em dia, minha expectativa tá baixa, cara. Não tô assim, maluco, porra, tenho que ir comprar um livro logo. Cara, se uma hora cair na minha mão, eu leio, mas não tô com muita vontade, não. É, quando o Marcelo disse que ia fazer um programa sobre o Inferno do Dan Brown, eu fiquei interessado realmente em comprar o livro, eu já queria comprar. E o começo de todo o livro do Dan Brown é espetacular. Apesar dele começar usando a fórmula dele, ou seja, alguém vai morrer e o Robert Langdon vai encontrar uma mulher, tudo bem? Ele vai acordar em algum lugar, ele vai encontrar uma mulher e vai morrer. Mas alguém. O começo é sempre espetacular. Essa questão de desorientação com o leitor, você não saber o que está acontecendo. Eu cheguei a essa página praticamente hoje, que eu comentei com vocês em off, né, que é a página 36. Simplesmente assim, pelo desejo de querer saber, entender o que está acontecendo. É, por enquanto, as minhas expectativas sobre o livro estão boas. Eu não vou negar que, apesar de saber, apareceu o vilão. Ah, eu já sei que você é o vilão. Ah, você é a pessoa que vai ser o ajudante do vilão, entendeu? Pra mim, por enquanto, o livro rende boas expectativas pra concluir a leitura. Mas o problema do Dan Brown realmente é do meio pro fim. O começo, ele sabe, é como um excelente filme de ação. Todos os filmes hoje têm um trailer espetacular, entendeu? Todos os filmes hoje começam e você fala assim, puta que pariu, o filme da minha vida. E do meio pro fim é que o filme se define. O livro do Dan Brown vai se definir pra mim da metade pro final. É, então, eu concordo contigo, cara, realmente que ele começa muito bem, depois ele piora. Mas então, antes de entrar nesse mundo de Inferno de Dan Brown, um último comentário aqui, indicação de um ótimo episódio do Telhacast sobre Dan Brown, sobre esses livros que a gente mencionou, Pontos de Impacto, Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, enfim, tem um link aqui embaixo, ouça que com certeza vai valer muito a pena. Posso fazer uma indicação também? Apesar de não ser meu programa, mas o pessoal do Literário Cast fez um programa falando sobre as adaptações cinematográficas do Dan Brown. É muito interessante porque foi ali, naquele programa, que eu comecei realmente a rever um pouco do meu preconceito com o Dan Brown e comecei a perceber que todos os escritores com maior ou menor intensidade têm suas fórmulas prontas. Mesmo que a gente não note, mesmo que não sejam tão descaradas, mas todos eles têm, entendeu? Não, mas então, combinado, links aqui embaixo na postagem. Professor Langdon. Dito isso, Vitor, posso pedir pra te dar uma sinopse do livro Inferno, cara, por favor? Como nos últimos três livros, né, do Dan Brown, né, com Robert Langdon, né, como protagonista da história, o grande professor de Harvard e tal, né, ele se encontra na Itália, num hospital, depois de ter levado um tiro de raspão na cabeça. Peraí, mas o livro, ele é uma história nova ou ele é uma continuidade, assim, ele... Porque o Código da Vinci, ele é uma continuidade do Anjos e Demônios. Cara, ele tem relações, ele tipo, digamos assim, que ele leva em conta que já teve coisa antes, sabe? É, tudo, não, todo livro tem, tipo, o experiente já em várias aventuras e tudo mais, é porque ele é chamado por tal lugar, por tal coisa. Mas enfim, e ele acorda nesse hospital, na Itália, em Florença, e ele não lembra de nada nos últimos dois dias. E ele estava nos Estados Unidos, da última memória... Sem beber, não case. Da última memória dele, era dia dois dias lá nos Estados Unidos, ele numa boa, dando aula e tudo mais, daí ele não lembra de mais nada, depois de ter levado esse tiro de raspão na cabeça. E nisso se desenrola a história, né, e ele encontra, obviamente, uma ajudante dele, né, basicamente, né, que todo livro tem, provavelmente, né, é linda, tem uma sala. Usa uma saia muito curta, obviamente. E essas coisas. Uma médica loira, né? Uma coisa bem fetiche e tal, que tá atendendo ele, etc. E tu não falou ainda, Vitor, mas ele acorda sem documento nenhum, cara. Não tem carteira, não tem documento, não tem nada, sem nada. Não, sem nada. Ele só... É, uma coisa que vai desanimar alguns leitores muito fãs mesmo, que ele não está com aquele paletó tweed dele. O lendário paletó tweed dele. E nem com o relógio do Mickey, né, cara? É, o que me deixou mais chocado foi ele tá sem o relógio do Mickey, cara. Isso pra mim... O relógio do Mickey é de ficar triste mesmo, cara. Ele tá sem o reloginho do Mickey, cara. Não, e o principal da história eu não contei, né? Que tudo isso se desenrola, né? É baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri. E no quadro de Botticelli, que é o Inferno de Dante. É, tipo assim, ele acorda nesse hospital, né? Só pra aumentar um pouquinho a sinopse ali. Ele acorda no hospital, ele não tá perdido, não sabe de nada. Tem a médica atendendo ele, que não por acaso vai ser a amiga dele e tal. Sienna Brooks, se eu não me engano. É, ele liga pro consulado pedindo ajuda, né? Porque ele tá perdido, não sabe o que tá fazendo na Itália e tal. Liga pro consulado e o consulado manda alguém matar ele. Então, tipo, tem uma... Do início do livro tem já uma aceleração ali, um certo ritmo bem rápido ali, né? Já morre gente no começo. Exatamente. E tudo que ele tem de pista é que ele descobre num dos bolsos, esse terno dele, uma obra de arte, no caso, que é como o Victor falou, que é o mapa, né? O mapa do inferno de Botticelli. Então, aí que começa toda a história. E aqui eu já queria levantar uma pergunta, né? Pra quem leu o livro, pra quem chegou nessa parte. Quem que não pesquisou no Google qual que era o mapa do inferno? Cara, sempre, né, velho? Em todos os livros a gente faz isso. Sim, pegar a Santa Ceia e lá ver quando te deu o Código da Vinci. Todo mundo fez isso, cara, eu tenho certeza. Cara, primeira coisa que eu fiz, cara, na hora, assim, já. A primeira coisa que eu fiz, né, já na cena do hospital foi me perguntar, cara, como que alguém chega numa porra do hospital com um tiro na cabeça e ninguém chama as autoridades? Essa foi nas primeiras 10 páginas do livro ali, já pensei, que porra é essa, cara? O cara levou um tiro na cabeça e ninguém chama a polícia, ninguém... Não, mas isso se explica por causa da organização que tá por trás disso, né? Isso daí eu não posso contar porque já vi o spoiler que já passou da centésima página. Mas falando do início aqui, vocês falaram ali que é tudo igual, o livro dele, cara, eu confesso, assim, que comparando com o Código da Vinci, foi o que eu li, né? O início pra mim me pareceu diferente, assim, porque ele não é chamado pra algum lugar, tipo, tem aquela introdução do personagem, na história, começa já no clímax, assim, sabe? É porque o Dan Brown já tá num patamar que o Inferno não vai ser o primeiro livro da maioria dos leitores habituais, assim. A maioria já vai ter lido Anjos e Demônios, ou Código da Vinci, ou enfim, já vai ter lido alguma coisa. Então não vai precisar desse background todo, dessas 50 páginas a mais pra dizer quem é o Robert Langdon, ou falar que ele tá na universidade ou tal, né? E se não leu também, que vá pro Inferno, né? Ai, Diego. Meu Deus do céu. Mas que bela merda de piada, meu Deus do céu. Que bosta, mas que bosta. Não, ainda não tínhamos uma piada ruim do Diego, né, nesse programa. Tava faltando. Tá inaugurado. Mas então, alguém quer falar alguma coisa desse início, dessa plot? Mas eu acho até quem não leu os livros já sabe quem é Robert Langdon, pô. Nem que seja os filmes, alguém, o cara viu, pô. É, mas tem aqueles clichês, assim, tal, que é um capítulo reservado só pra uma aula, pra uma palestra do Langdon, sabe? Sempre tem isso, né? Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito legal nos livros, cara, porque ele mostra uma parte que é uma palestra do Langdon referente a tal, o que mostra pro leitor, né, que ele tem um embasamento mesmo sobre tal tema, sabe? E eu acho isso muito legal, cara. Mas isso tem, sabe, no livro. E tem alguns outros clichês aços fodas em que o Dan Brown criou pra ele mesmo, sabe? Eu ainda não sei como o Langdon ainda não se benzeu, não tomou banho com sal grosso, porque, porra, que cara azarado, só se mete em merda, só tem organização fuderosa querendo pegar esse cara. Meu, desde o começo, cara, porque tudo bem, se você é um detetive, ou se você é um agente secreto, beleza, é tranquilo você passar por situações de perigo. Mas você ser um professor universitário, que, cara, a cada ano você tem uma puta aventura, uma puta organização tá correndo atrás de você. Lucian, imagina tu mesmo, todo ano a gente tivesse que passar por uma aventura na favela, alguma coisa do tipo, pra sobreviver e tal, resolver um caso. Porra. Mas, cara, assim, quando eu falei que o início é diferente, assim, eu não falei da apresentação que não precisa e tal. Eu falei realmente do ritmo, assim, que já é algo bem pegado, assim, sabe? Eu acho que nos três primeiros capítulos já tem bastante coisa acontecendo. Até o Lucien pode falar bem isso, tá mais no início ali. Você tem uma noção já do que aconteceu, de algumas viradas e tal. Apesar do Marcelo ter dito que o começo é realmente um pouco diferente, eu notei isso e eu até já tinha pensado nessa hipótese, que o Dan Brown ia iniciar esse livro um pouco diferente, porque, caramba, os filmes do Dan Brown não renderam o dinheiro que se esperava. Apesar de ser um autor de best-sellers, de vender milhões de livros, os filmes dele não tiveram essa bilheteria que todo mundo achava que ia ter. Então, eu achei isso. Era óbvio que ele ia começar esse livro um pouquinho diferente, apesar de começar com a estrutura. Alguém morre, o Robert Langdon tá numa situação de perigo, blá blá blá, enfim. Mas eu concordo com o Marcelo, o livro realmente começa numa pegada mais visceral, assim, entendeu? Você começa, o Robert Langdon tem que correr, já tem gente que com arma apontada pra ele, o começo é muito, muito bacana. Sim, então, é porque não tem toda essa firula da apresentação, e toda essa firula de ele estar nos Estados Unidos ainda, de chamarem ele e tal. Ô, Vitor, mas se você notar, tem uma pequena apresentação no começo do livro. Como ele acorda desorientado, tem um interrogatório. Então, pra o novo leitor, não deixa de ser uma apresentação de quem ele é. Ele diz, olha, eu sou um professor universitário, meu nome é fulaninho de tal, eu tava dando aula em Harvard, e aí, de repente, agora eu não sei onde é que eu tô. Enfim, tem uma pequena apresentação que cria um contexto. Por isso que eu falei que o início é um pouco mais rápido, né? E o Thiago perguntou antes ali, eu desde o início do livro tinha certeza de que era o mesmo Langdon, porque realmente a descrição é igual, o cara continua chato, né? Tem umas partes do livro assim que chegam pra ele, chegam não, né? Ele vê o nome na parede, assim, o navio se chama Andrômeda. Ah, você se refere a, sei lá, sabe, começa a filosofar em cima do nome, cara, ninguém te perguntou nada, velho. Guarda pra ti isso, cara. Cala a boca, sabe? Continua chato. Então, a parte também, o Thiago, que perguntou de se tinha relação com os outros livros, né? Tem uma parte que ele fala assim, alguém pergunta pra ele alguma coisa, ele, cara, por que tu não pergunta isso pro Vaticano? Eles que sabem mais. E daí, essa pessoa responde assim, não vou dizer quem é, pra não ter spoiler, né? A pessoa responde, não, é que o Vaticano não gosta muito de mim. Daí, o Langdon fala, eu achei que eu fosse o único que não fosse bem visto lá e tal, sabe? Então, tem um pouco de até do próprio autor no livro, sabe, né? Se colocando ali por tudo que a igreja fez, ou disse a respeito da obra dele, né? Sim, mas, Marcelo, isso é tipo pro leitor que já leu todos os livros chegar e falar, safadinho. É easter egg, né? É, exatamente. Professor Langdon. Mas então a gente tem lá o professor, né, o simbologista de Harvard, isso aqui é um curso que não existe em Harvard, inclusive. Isso aí foi uma coisa que teve muita crítica, né, cara, falando, mas em Harvard não tem curso de simbologia, mas esta porra é uma ficção. Eu ia falar isso, é ficção, mano, calma, cara. Quando ele pensou assim, vou botar um curso que o professor dá aula em Harvard. Bota só um curso simbólico aí, ele pensou, então vai ser simbologia. Gente, foi uma piada esse jogo. Eu vou encarar isso como se fosse uma explicação, não uma piada, cara, eu não vou nem... Não, É tipo o cara ler o guia assim e falar assim, mas porra, cara, Vogon não existe. É basicamente assim, tá ligado? É por aí, cara. Aí, além do professor, a gente tem também a Siena, que a gente já comentou ali um pouco atrás. E assim, eu confesso pra vocês, a Siena, ela é uma médica loira, e é bem no início do livro tem uma parte que mostra em que ela teria digamos, uma inteligência, um QI acima da média, bem acima da média. Ela era aquelas crianças chatas, super dotadas, tá ligado? Exatamente. Descobria tudo, começava a ler e escrever com dois de idade. E passou por vários empregos, e passou por várias situações, e fazia teatro. Então, assim, criou pra mim uma personagem muito foda, a exemplo do próprio protagonista, e eu achei, cara, assim, ela muito pouco usada no livro, sabe? Lógico que tem lá umas viradas e tal, que spoiler, não vem ao caso, mas, assim, eu achei que a Siena, por tudo que dizem que ela é, ou como ela é introduzida na história, ficou devendo ao longo da narrativa, assim, ela não foi muito usada, não teve muito desdobramento, não usou a capacidade que ela poderia ter usado, sabe? Olha, eu já acho o seguinte, cara, que que o arco dela na história é muito melhor do que o próprio Robert Landon, porque ele faz o papel dele do começo ao final do livro, como todo mundo espera. Já ela começa como só uma médica bonitinha, aí depois se descobre que ela é inteligente e vai tendo os plots que vai crescendo no livro. Exatamente. Ela e um cara que já havia morrido no livro também, eles crescem pra caralho no livro, cara. São os dois, assim, que eu não lembro o nome dele agora, mas... O Zobrist. Zobrist. É, o Zobrist. É por isso que eu não lembro o nome dele. É, toda vez que eu li o nome dele, eu lembrava daquela marca de cueca Zobrist. Sério, cara. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Falando já do Zobrist, enfim, esse cara que é o vilão, um dos vilões do livro, isso não é segredo pra ninguém, tá? Não é spoiler. É um dos 250 milhões vilões do livro, né? É, não chega a ser spoiler, que isso é básico. A minha pergunta, cara, é o seguinte, tá? Todo mundo, eu não vou dizer o que quer, pra não acabar com a experiência do Senna nem com o do Thiago, mas assim, existe um vilão que quer fazer alguma coisa mal com consequências mundiais, certo? Se vocês fossem fazer alguma coisa de mal pro mundo, por que diabos vocês fariam um enigma? É uma boa pergunta, né? Por que não apertar o botão vermelho e explodir tudo de uma vez, né? Isso daí cai naquele esquema do vilão que conta todo o plano antes de matar o herói, né, cara? É isso que eu ia dizer. Tanto que ele mostra um vídeo e tal. Ele queria fazer todo uma epicidade foda. Epicidade é linda, né, cara? Uma epicidade épica para tal... para tal fato e tal. Ia ser em tal dia, em tal hora. Eu quero que você publique vídeo tal hora. Eu quero que aconteça tal hora. Quero que rasgue que suco tal hora. E é isso. Mas olha, Vitor, qual é a graça, por exemplo, de você pegar uma mulher linda... E não poder contar pros amigos? Qual é a graça de você dominar o mundo sem ser de forma épica? Não, mas então, cara, porque assim, até tem uma explicaçãozinha ali de que ele queria dar chance do pessoal correr atrás, era meio que uma corrida de quem ganhava, quem se dava melhor nessa história e tal. Mas sei lá, eu não comprei muito isso também. Eu acho que eu fiquei de má vontade com o livro, na real. É, eu não comprei muito isso, mas no final, ele me surpreendeu. Ah, não, sim, isso. Aí sim. Né? Aí. É, no final do Símbolo Perdido também, eu fui mega surpreendido. Só voltando um pouco na cena, só achei um pouco desnecessário um comentário que ele faz dela no começo, forçando, tipo, enaltecendo a beleza dela, sabe? Querendo mostrar que essa aqui é a menina que ele vai se apaixonar. Então, algumas coisas assim, eu acho que é forçação de barra. Cara, isso é uma coisa que me incomoda muito no Dan Brown, cara. Isso já faz desde o primeiro livro dele, eu gostei do livro do Código da Vinci e tal, li rapidão e tal, mas me incomodava. O cara sempre fala de maior, de melhor, de mais bonito, de mais perigoso. É, ele sempre exalta pra caralho, cara, tudo, cara. Isso é impressionante. Assim, ó, do início do livro até o final do livro, cara, eu acho que em toda a obra dele falta adjetivo. De tanto que ele usa tão maior, tão mais bonito, meu Deus, é céu, parece paraíso, isso. Cara, na boa, cansa, sabe? Mas é pra você formar a imagem na sua cabeça, por exemplo. A Vitória no Anjos e Demônios, na minha cabeça, quem tinha que fazer era Gisele Bündchen, pô. É o parâmetro, né? É, eu imaginei mais uma Lara Croft, assim. É, eu não li, não posso falar nada. Professor Langdon. Senhores, eu tenho uma pergunta a fazer. Já que eu e Thiago somos os ouvintes leigos hoje, então eu tenho uma pergunta a fazer. Vamos lá. Um dos motivos que me levou a botar uma fé nesse livro é porque ele traz uma das... Vou chamar de mitologias. Uma das mitologias mais interessantes que eu já li sobre a construção do inferno, do céu e do purgatório, que é a Divina Comédia. E eu queria saber de vocês, que vocês falassem pra mim, pro Thiago e pros ouvintes, vocês acharam bem trabalhado o inferno, as camadas do inferno, tudo isso, é bem trabalhado, a pessoa realmente vai entender, vai ficar com vontade de consultar tudo no Google? Obrigado pela pergunta, Lucien, resposta não. Eu respondo sim, cara, porque, olha, tem verso de inferno, tem o que os Zobrist faz lá com o círculo e tudo mais, né, o que já vira spoiler, não posso mais dizer sobre isso, e, porra, cara, ele usa muitos elementos, assim, e tal, ele faz a mudança do quadro e tudo mais, cara, ele fala das três etapas da Divina Comédia. Ele usa todos os artifícios, assim, ele usa vários artifícios daí, ele pode dar uma enrolada, obviamente, porque é o Dan Brown, mas ele usa vários artifícios, assim, eu acho que é bem usado, sim. Mas diga lá, Marcelo, por que você acha que não? Eu tô parecendo um hater hoje, né? Eu nunca me senti tão mal num cast, mas vamos lá. Cara, é que assim, tipo, eu começo achando ruim a ligação do Dante, do inferno de Dante, da Divina Comédia ali, nesse enredo, sabe? Parece, assim, ao meu ver, parece que a história faz sentido. Beleza, comprei a história. Vamos supor que não tem outros erros, né? Eu comprei a história. Esse enigma que se passa através de Dante, Alighieri, se passa através da Divina Comédia, pra mim podia ser qualquer coisa. Podia ser por que a música da Xuxa, ao contrário, fala 666, sabe? Nossa senhora! Não, é sério, porque parece que a ligação do Dante Alighieri, do inferno, com o vilão, ou com a inspiração do vilão, é muito frágil, assim, sabe? E beleza, mas também, passando por cima disso, eu ainda acho que o Enigma é mais o Dante, mais a figura do Dante, mais a história do Dante, do que a própria obra dele, assim. Ah, sim. Tem mais onde ele nasceu, por que ele foi exilado de Florença, o que ele queria fazer depois de voltar, por quem ele era apaixonado. Então, não muito a obra dele em si, mas mais o escritor, mais o poeta, assim, sabe? Olha, então, eu não posso comparar muito com a Divina Comédia, porque eu não li os 14 mil versos da Divina Comédia, né? Então, eu não teria como comparar as duas obras. Mas aguçou bastante a minha curiosidade sobre ela. Pronto, é exatamente nesse ponto que eu queria falar. Porque, por exemplo, assim, uma das minhas maiores preocupações todas as vezes que hoje eu leio um livro é saber se ele expande o universo dos leitores. Então, por exemplo, se você tá lendo algum livro do Dan Brown, isso pra mim sempre ficou muito claro, que ele expande o universo de quem lê. Quando eu tava lendo, como eu comentei, O Código da Vinci, eu fui atrás de procurar sobre essa questão do Opus Dei. Então, fui tentar entender, fui aprender, fui estudar. No caso do Inferno, o Dan Brown, ele traz uma das obras mais clássicas que, infelizmente, eu tentei ler em prosa e não consegui, porque é realmente uma leitura muito cansativa, a Divina Comédia. Mas o conceito que o Dante trouxe de Inferno, cara, foi uma mudança de paradigma pra época dele muito interessante. Porque, assim, antes do Dante escrever a Divina Comédia, o que as pessoas achavam que fazia mal não é... Digamos assim, elas achavam que existia um lugar ruim. Elas achavam que Deus não gostaria delas. Mas o Dante, ele conseguiu estruturar isso. Então, as pessoas entenderam que os pecados tinham punições específicas, que você não deveria fazer determinadas coisas. E fora que a Divina Comédia é uma obra um pouquinho contraditória, porque, por exemplo, se você lê o Inferno, que para o horror das pessoas que me ouvem dizer isso, eu sempre digo que o Inferno é o mais interessante da Divina Comédia, o Céu e o Purgatório são insuportáveis, o Céu então é insuportabilíssimo, entendeu? Um colega meu brinca até hoje e diz assim que, porra, se no Inferno vai ter mulher e rock and roll, que porra que eu vou fazer no Céu, né? Vai sentar na árvore e ficar olhando pro horizonte. Exatamente, cara. Ficar vestido de branco e desfrutando do infinito, pra mim, é muito, muito tediante. No Céu você não caga. Você nem caga. Então, assim, a Divina Comédia, ela tem um peso pra mim muito importante, e essa é a minha curiosidade ao ler o Inferno do Dan Brown. Se ele vai conseguir me deixar curioso pra ler uma obra que até hoje eu não consegui ler. Faz sim, cara. Todos esses argumentos que o Lucien falou agora, ele coloca no livro e ainda fala que a obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia, foi responsável por angariar a maior parte dos seguidores da Igreja Católica, sabe? Por catequizar. Porque as pessoas começaram a ficar realmente com medo de ir pro inferno, então... A ter medo do inferno. Ele fala que a igreja deve colocar uma estátua do Dante no Vaticano, porque ele catequizou muita gente e tal. Eu faço das palavras do Lucien as minhas, sabe? Porque, realmente, agora que eu parei pra reparar que todos os livros do Dan Brown me levaram a estudar outras coisas, né? O Anjos e Demônios leva a gente a ler sobre o LHC, estudar física, o Código da Vinci, não fui pra Opus Dei, Lucien, mas eu acabei indo estudar a história de Cristo, né? E atrás, realmente, dos fatos, né? Do que existe documentado sobre. E tá aí, uma boa pergunta. O inferno vai me fazer ler outras coisas? Eu posso dizer que sim, cara, porque ele... Uma coisa que o Dan Brown sabe fazer muito bem, isso acho que todo mundo vai concordar comigo... É enganar. Isso também. Eu ia falar isso. Que é usar muito a história ao seu favor, né? E deixar você muito curioso pra procurar sobre tal, como o Thiago disse e o Luciano disse também. E, pô, cara, ele faz isso muito bem com o Inferno, principalmente o livro Inferno do Dante, né? A fase do Inferno. Não a Divina Comédia como um todo, porque ele fala... Primeira parte, né? Ele fala do Purgatório, do Paraíso, tipo... Ah, o Purgatório, Paraíso, esses outros dois livros aí, foda-se. Mas ele fala muito mais do Inferno, né? Ele até cita partes do Inferno. Ele fala muito do Dante mesmo, tanto que o Marcelo disse ainda há pouco, que ele fala muito mais do Dante que a obra Inferno. O que eu acho que fica certo pro embasamento do livro, porque o vilãozão, o fadão lá, ele tem como maior espelho de caráter. De caráter não, mas de vida e tudo mais, né? Do Dante. Como o Dan Brown, ele se baseia muito em história e tudo mais, não só ele vende livro, como ele acaba vendendo vendendo livros de vários outros autores, que a história dele foi embasada, né? Então, eu acho que a Divina Comédia vai ser agora tão mais lida. Ou procurada, pelo menos, né? Pelo menos, não sei se vai ser comprado, mas vai ter muita gente baixando, comprando pra ler e... É, porque ela já é, né, de... Ela já é pública já, né? Eu acho então... que vai ter muita gente agora lendo, porque ele tá colocando, não na boca do povo, mas pelo menos dos leitores mais leigos, que é o que consome os, esses best-sellers e tal. Nesse sentido de tentar ler a obra do Dante, cara, eu tentei uma vez também, e eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar, assim, coisas em versos. Não digo nem poemas, mas histórias inversadas, assim, né? Como é a estrutura do Dante. E eu confesso, cara, até dou esse é o mérito ao Dan Brown, que no livro dele, cara, quando ele fala da obra do Dante, tudo que ele coloca é os versos, é, enfim, as charadas que se baseiam nos capítulos e nas páginas do Dante, eu consegui entender. Faz um puta sentido. É, faz sentido, sabe? Ele dá uma esmiuçada, ele explica muito bem, assim, então, olha, cara, não é verdade que ele tá falando isso aqui, essa parte aqui. É algo que, se não fosse o Dan Brown, eu acho que não fosse entender, sabe? É um dos pontos positivos do Dan Brown, assim. Ele é um cara que ele consegue trazer a narrativa, trazer a aventura, trazer o thriller policial de suspense e, ao mesmo tempo, ele consegue conciliar isso com as aulas, né? Ele praticamente tá te dando uma aula sobre esses temas que ele aborda nos livros dele. Esse é o ponto positivo. Pra mim, o Dan Brown é o que é por causa disso. É o que eu sempre ressaltei nas resenhas que eu fiz dos livros dele. É dizer que, poxa, eu fico feliz como, ao término de cada aula, ao término de cada livro, eu sinto que eu vivenciei uma aula sobre aquele determinado tema que ele decidiu abordar. E ele apresenta muito bem obras de arte, museus, história da cidade, descreve muito bem cenários, tanto que muita gente vai atrás dos caminhos que o Robert Langdon percorre depois e tal, de turismo mesmo, né? O Dan Brown também, ele gera várias obras a respeito do livro dele. Então, possivelmente, em breve, a gente vai ver não só o Desconstruindo o Inferno, como a Divina Comédia segundo Dan Brown, entendeu? Com certeza vai aparecer. Então, querendo ou não, cara, apesar das críticas, ele é um autor que vende bastante e ele também ele é um disseminador de cultura, porque, como vocês disseram, com toda certeza, a Divina Comédia, Marcelo, não existe só a versão em verso, existe a versão em prosa. E eu li duas versões. Eu li uma versão resumida pela magnífica divina Ana Maria Machado, ela resume muito bem a Divina Comédia, e existe, eu tenho a versão original, abre aspas, né, em prosa, e eu comecei a ler, foi a versão em prosa que eu abandonei, eu achei a leitura muito maçante, muito cansativa na época. É um livro que eu quero tentar ainda, sabe? Eu não desisto, mas tem isso. O cara não só vende muito livro, como ele acaba incentivando a produção de várias obras a partir da própria obra dele. E a obra dele acaba tendo camadas, né? Tem a camada da aventura e tem uma camada de cultura pura, assim, que realmente é histórico. Tem gente que não gosta, eu sei disso, mas eu admiro bastante essa parte. Então, palmas pro Dan Brown, né? Nesse trecho. E tem a camada da releitura também, né? Que depois tu volta pra amarrar as pontas, né? Pra ver se... Falando nisso, Diego, esse inferno, Thiago Miller e Lucien, o Vitor também sabe disso, mas vocês dois que não leram, não acabaram ainda. Cara, vocês vão ter vontade de ler esse livro de novo. Vão ter que ler pra entender, enfim. Fica o aviso. Professor Langdon. Nos livros do Dan Brown, quando você vai descobrir quem era o vilão, por exemplo, você, principalmente no Símbolo Perdido, se você voltar pra ler, você não pega as deixas, porque ele não dá esse tipo de deixa. É tanto que se fala que ele é muito enganador nesse caso. Aí no Inferno ele mudou isso? No Inferno ele dá as deixas. Mas ele dá muito pra você entender, assim, mas ele dá muito nas pontinhas, assim, porque ele é um filho da puta ainda, né? Cara, é assim, ó, é um tipo, um narrador onipresente, digamos, que ele não te conta o essencial. Eita. Ele faz a narrativa dele de um modo que fica ambíguo, sabe? Então tu vai ler e vai... Cara, assim, ó, eu boto a mão no fogo. Se algum ouvinte leu na primeira vez, já sabia certinho quem era o vilão... Então, é o seguinte, você leu o Inferno, leu até a página 200, 250, mais ou menos. Venha cá e comente pra gente, ou mande um e-mail falando quem você acha que é o vilão principal, ou quem que você acha que vai acontecer no final. Mande isso, se acertar, cara, você tem o meu parabéns. Cara, é porque assim, ó, não tem como, sabe, Thiago? Ele faz ser ambíguo e tu vai interpretar do modo que ele quer que tu interprete naquela hora. Depois pra frente tu vai, não, cara, ele tá mentindo, não acredito. Eu fiz várias vezes isso, eu parei, voltei, procurei as folhas, li de novo e eu, cara, não acredito. É assim, de olhar e não acreditar, sabe? Se você ler com atenção mesmo, cara, você vai se ligar, esse filho da puta aqui, sabe? Você vai se ligar do que é, cara. É, mas a obra tem um ritmo mais acelerado, então tu não para pra ler as entrelinhas assim, sabe? Aí quando tu chega lá na frente que ele te entrega a informação... Exatamente, não tem muito daqueles capítulos truncados. Esse livro é bem... inclusive, é bem mais aceleradão, assim. É bem em ritmo do Anjos e Demônios mesmo, né? Ele não é tão parado como é o Símbolo Perdido, né? O Símbolo Perdido, ele tem muita ação, tem tudo, mas ele é mais parado. Ele não é tão parado como o Fortaleza Digital, por exemplo, também, que é um livro muito parado, assim, muito em um, dois, três lugares. E é justamente nessa velocidade que tu tá, que tu vai pular as deixinhas que ele deixa, porque é... Exatamente, cara. Você tem que ler com muita atenção, senão você vai perder coisa, cara, que você vai chegar no final e vai falar, não é isso, não. Vamos voltar pra ler. Eu só não faço um sorteio pra quem lê o livro e acertar, desde o início, a primeira leitura, quem são os vilões e o que vai acontecer, porque eu sei que vai ter gente que vai mentir, mas senão... Assim como ele mente o tempo todo. Porque o Dan Brown, cara, olha, eu cansei de ser enganado, cara. E outra coisa, cara, é quem acha que o Dan Brown tem aquela estruturazinha já, de isso, aquilo, fator A mais B mais C igual a D, esquece que também esse livro, ele dá uma sacudida no tapete dos fãs, assim, que criticam ele, sabe? Ainda bem, né, cara, fazer alguma coisa diferente. O que eu senti, assim, ó, que ele ficou pensando assim, cara, todo mundo vai achar que eu vou escrever o mesmo livro, eu vou sacanear esse povo todo. Foi bem Mas isso. O Dan Brown tá mais que certo em fazer isso, cara, porque se fosse eu ia fazer a mesma coisa, cara. Olha, eu acho que todo mundo vai comprar isso daí, eu vou fazer o início, que vai deixar o povo pensando assim que vai ser a mesma coisa e tal. Eu chegar no final, vou cagar na cabeça dele. Mas assim, cara, além do Dan Brown, tipo, ele apelar pra te enganar, porque eu não considero uma narrativa justa o que ele fez no livro, né? Eu não gosto muito disso. É, ele realmente usou recursos estilísticos ali pra te deixar confuso, né? É, ele também, cara, é meio covarde, assim, porque ele engana, beleza, ele puxa o tapete do leitor, ele muda a fórmula dele, mas no final meio que ele passa a mão na tua cabeça, sabe? Tipo, ó, calma, não mudei tanto assim, olha só, sabe? Daquela, aquele carinho pra dar uma amenizada no impacto que ele gerou com o livro, né? Não, é porque a gente tem que lembrar também que, da mesma forma que existem os fãs que criticam o Dan Brown, existem os fãs que querem a formulazinha em todos os livros, entendeu? Existem os haters que ao término do inferno, no mínimo, mandaram, cadê? Como assim você mudou a fórmula, entende? E ele tá, o que muitas vezes o leitor esquece é que escrever, querendo ou não, é uma estrutura. O que o Dan Brown faz é, eu tenho a estrutura, o que eu vou fazer é, em vez de ser X mais Y igual a Z, eu vou fazer Z mais Y igual a X, simples. Ele muda dois termos e você acha, puta que pariu, que coisa incrível que ele fez. Não, e o cara simplesmente muda dois termos e pronto, tá tudo certo. Mas é por isso que eu falei, assim, ele muda, ele, beleza, é diferente do que se espera dele, mas no final ele tem medo de assumir que mudou. Então ele quer assumir uma cara de que não foi uma mudança drástica, deu uma variada sutil, sabe? É, mas eu acho que essa finalização que ele fez, assim, foi bem plausível, se for dizer, né? Porque se ele fosse fazer algo tão, digamos, incrível, assim, né, pra quem é leitor do Dan Brown mesmo, ia ficar mesmo muito, mas caralho, que merda é essa, tá ligado? Isso não é o Dan Brown escrevendo, sabe? Isso não é o final que o Dan Brown escreveria, sabe? Todo mundo espera uma coisa, aquela coisa pertinente do Dan Brown, né? Aquilo que sempre vai ser. E eu acho que é o seu certo da leitura de Dan Brown mesmo, cara, porque ele é o escritor pop que vai lançar sempre alguma coisa bem parecida e tal, e sempre vai ter aquele final que tipo, ah, é surpreendente e tal, mas calma, não é tudo isso. Tá, mas eu vou fazer a pergunta que o Thiago Miro não fez. O final é estilo O Símbolo Perdido, Vitor? Não, o final não é estilo Símbolo Perdido que vai te deixar fudido da cara. Não, porque quando eu concluí a leitura do Símbolo Perdido, eu tive vontade de ir pros Estados Unidos e tocar fogo naquele país, entendeu? Agora, eu não espero, quando eu terminar de ler O Inferno, eu queria tocar fogo em Viena, pelo amor de Deus, né? Não, em Veneza mesmo, brincadeira! Professor Langdon. Então vamos lá, alguns pontos positivos que eu considero do livro, assim. É, começa que por ser um best-seller, por ser um livro do Dan Brown, o livro é, cara, a qualidade, assim, impressionante, né? É muito bem diagramado, a capa é linda, ela é brilhosa, assim, pô, bem bonito mesmo o livro, muito bem acabado. Pra mim, a melhor capa... Sim, com certeza. De todos os Dan Brown até agora. Eu também. É, mas é fantástica, fantástica. Depois, quem já mencionou que o Dan Brown sempre coloca ganchos de um capítulo pro outro, então é muito natural, cara, tu seguir lendo vários capítulos, né? E uma coisa que particularmente me agrada muito, até falei no cast anterior, o Lucien lembra, tava presente também, que o Deuses Americanos do Neil Gaiman tem capítulos muito grandes, né? Eu até coloquei aqui pra anotar a minha pauta aqui pra falar, é o Deuses Americanos tem 16 ou 18 capítulos, por ali, né? O Inferno, cara, tem 104, então são capítulos menores, duas, três páginas, acabou um capítulo, até menos às vezes, sabe? Então é muito fluido, cara, ele sabe como segurar a atenção e te fazer ler mais e mais. Eu só parava de ler realmente quando tinha algo pra fazer, ou quando, enfim, tinha uma outra urgência, obrigação. O que me incomodou é que na metade do livro, como eu falei já, essas paradas, esses cortes me fizeram perder o ritmo e não acreditar mais na narrativa, assim. O argumento perdeu um pouco de força pra mim, mas isso, pelo jeito, é pessoal. Não tô aqui pra impor opinião a ninguém, assim. Então, essa é a minha. Então, cara, como todo livro do Dan Brown, eu estou procurando qualquer segundo vago da minha vida para poder ler um pouco. Minhas expectativas são positivas, mas vocês me deram a impressão que serão negativas, da metade pro final. Esse é o medo, é chegar na metade do livro. Porém, cara, Dan Brown, eu estava conversando isso com um colega de trabalho, que ele também está lendo O Inferno, e uma coisa que eu disse pra ele, ele concordou comigo, é: Dan Brown é um cara que nós temos que agradecer por trazer muitas pessoas ao universo da leitura. Então, vocês podem criticar, vocês podem dizer que é ruim, vocês podem dizer que já tocaram fogo, já jogaram o livro do Dan Brown pela janela de raiva, porém ninguém pode negar que este cara consegue trazer muita gente pro mundo dos leitores. Então, sim, eu vou terminar o livro, eu tô curioso pra saber como é que vai ser o final dessa história, mesmo sendo ruim. Quando o cara anunciar Dan Brown vai lançar o próximo livro, eu vou dizer, você é um filho da puta, mas vou comprar o livro. Tá certo, tá certo. Cara, eu gostei, eu gosto muito, né, das obras do Dan Brown, eu sempre fui um fã, não, um admirador de Dan Brown. Pausa, né? para tudo, que admirador, o que, cara? A gente ventilou a possibilidade de falar de Dan Brown, tu já veio se convidar pra participar do cast, cara? Ele veio, pelo amor de Deus, me chama. Depois eu boto um print, né, aqui embaixo do post, cara. Nem... Não, pode lá. Não, mas é assim, cara, me chama lá, velho, porque eu gosto pra caralho das obras e eu quero falar dos bagulho tudo, mano. Eu sou admirador, vai, para. Fanboy, assume, fanboy, vai. Você tem um post do Dan Brown sorrindo, segurando os livros dele, assim, você dorme toda noite olhando pra ele, que eu sei. Não ofende. Pois bem, não, a minha, mais por conclusão, já não posso dizer, porque já falei quase tudo que tem pra dizer ao decorrer do programa, mas o que eu tenho pra dizer é: compre o livro, você vai, se você já leu alguma coisa do Dan Brown, você vai ver alguns pontos, assim, que são comuns no livro todo, mas você vai adorar a leitura, porque é uma leitura fácil, é uma leitura rápida, é uma leitura boa, você se surpreende, você vai ficar um pouco puto com o autor, com toda certeza, e Lucien, eu acho que do meio pro fim, não vai te broxar. Eu acho que vai não te surpreender, mas vai te acalmar, pelo menos. Eu acho que vai, enfim. Hater. Mas a minha indicação é compre, porque ele, de uma maneira ou outra, ele é muito bom. Então, Marcelo, eu discordo de você, eu acho que o livro é, sim, muito bom, e se você se sentiu traído pelo Dan Brown, como eu te falei, torça pra ele ir para o nono círculo do inferno de Dante, lá, né? Dos traidores. E ser comido pela besta de três cabeças. É, tá lá, né, escrito, né? Os traidores e tal, e autores filhas da puta. Ele deixa bem claro que os maiores pecadores são os traidores, né? Exatamente. O livro, por pouco, não passou pra mim a ser o meu preferido do Dan Brown, até porque o Anjos e Demônios, pra mim, foi muito foda. E, sim, também concordo com o Lucien que o Dan Brown traz muita gente pra literatura, tanto que o Código da Vinci foi o livro que me trouxe de volta pra literatura depois do traumático ensino médio, né? Então, eu devo muito a ele, a tudo que eu tenho lido hoje. E, no mais, cara, a história surpreende do começo ao final. E se você não gostar, pelo menos você vai conhecer bastante da obra de vários outros artistas, autores e tudo mais. Não, mas então eu concordo, apesar de tudo, né? Tenho que concordar que o Dan Brown é um cara que escreve bem, ele é um cara que motiva as pessoas a lerem. Os enredos dele geralmente são curiosos, então, pelo próprio enigma que ele propõe no início, a pessoa se sente motivada a ver até onde aquilo vai dar, né? Eu, até na resenha que eu escrevi, eu falei que ele usa obras de arte como as migalhas do João e Maria, então o cara vai querer seguir aquele caminho, não tem jeito, assim. A não ser que realmente que não goste de ler de jeito nenhum e não tenha muito saco pra mistério, ou pra arte, ou pra forma como ele usa esses elementos nos seus livros, né? E por final também, apesar de tudo que eu falei mal do livro, dessas paradas, de mudadas, lembrar um apelar pra te enganar, eu acho que a mensagem que o livro tem, assim, apesar de ser um pouco forçada, ao meu ver, ela é muito pertinente pro mundo de hoje, assim, pra sociedade que nós temos hoje em dia. Então, é um outro ponto positivo que eu tiro da obra. Quem não leu, leia, porque eu acho que não é a minha verdade que vai valer pra todo mundo, né? Eu acho que cada um tem que ter a sua experiência e a sua opinião, mas deixei a minha exposta aqui. E, Lucien, eu espero depois do teu feedback, eu espero, Thiago, que a gente tenha te convencido a ler o livro, cara. Ou não, enfim. Então, cara, levando em conta que, assim como o Lucien, eu sou beat do Dan Brown, né, cara? Não tem o que fazer. Se o cara lançar uma revista em quadrinhos, eu vou acabar comprando, mesmo não gostando de quadrinhos. Então, cara, e levando em conta o que vocês falaram, sabe, um fala que o final é legal, o outro fala que nem tanto, mas que a história é boa, que ela é rápida. Eu vou acabar comprando mesmo, não tem jeito não. E mesmo não tendo gostado do último livro, eu vou acabar comprando. É, faça isso, cara, faça isso. E tu também, por favor, depois comente com a gente pra saber o que tu achou. Por favor. Professor Langdon. Momento jabá, então, para finalizar esse cast um tanto controverso, um tanto que eu virei hater aqui, nunca aconteceu isso antes, primeira vez na história da podosfera. É, Lucien, por favor, faça então o seu jabá, fica à vontade. Então, galera, eu sou do Leitor Cabuloso, um site para leitores, amantes da literatura, o link tá aqui embaixo, e eu sou o host, editor, portanto, sofredor do Cabuloso Cast, podcast voltado para quem ama a literatura, para quem ama a leitura, o link também tá aqui, portanto, clique ou os nossos episódios, o Marcelo já gravou acho que uns 50 episódios, tá lá, é só ouvir. Enfim, tô riscando na parede aqui mais um tracinho, que eu participei de mais um. Ok, então, é aquela coisa, eu gravo um livro cast e o Marcelo grava dois cabulosos cast, tá sendo injusto isso, mas... Que é o contrário, cara. Nem vem. E eu só gostaria de finalizar deixando meu agradecimento ao Marcelo por ter me proporcionado gravar mais um livro cast, agora aqui em excelente companhia, né, com o meu amigo Thiago aí, e com o Vitor, que eu não conhecia. Foi um prazer, galera, conhecer vocês. E é excelente episódio, como sempre. É engraçado como, nesses momentos, as pessoas não citam meu nome, né? Cara, é a segunda ou terceira vez que isso acontece já. É que, na verdade, eu não sou um participante fixo. Eu sou só um sidekick do Marcelo. Para, cara. Mandem mensagem de apoio pro Diego, por favor. Mas então, Vitor, tua vez de fazer o jabá, cara, por favor, fica à vontade também. Oi, eu aqui sou o host, editor e, portanto, sofredor também, Lucien, do Heavycast, um podcast voltado apenas para a música, e música no sentido mais pesado dela, é apenas para o metal, heavy metal, death metal, black metal, thrash metal e caralhada metal. E vocês encontram lá em heavycast.com.br. Thiago Miro, me diga uma coisa, cara, é necessário o momento jabá para o senhor? Ah, famoso. Caraca, já cheguei nesse nível. Já, cara, mas por favor, diga pra quem não te conhece de onde vens. Assim como o Lucien, eu sou host e editor, porém eu não sou sofredor, eu gosto muito de editar o meu podcast, e mesmo aqueles que passam de 5 horas de gravação, hein? Tudo isso é lá no Telhacast, o telhacast.com, onde a gente aborda alguns temas mais polêmicos e rarissimamente falamos de literatura. Acho que até hoje só foi o Hobbit e o próprio Dan Brown, que já foi anunciado aqui no meio do episódio. E todo um conteúdo voltado pra quem produz podcast, cara. E pra quem quer produzir. É, inclusive, o Livrocast figurou duas vezes lá no destaque do Telhacast, né, Marcelo? Isso, a gente tem uma equipe lá agora de 5 pessoas pra recomendar. A gente chamou ouvintes profissionais, né, pra recomendar podcasts. Cara, o Telhacast é muito legal, que além de podcast, tem esse conteúdo, né? Eu costumo consumir bastante ele. Parabéns, Thiago, parabéns pela tua equipe também. Mas então, eu queria agradecer ao Lucien, que mais uma vez participou com a gente. A segunda vez seguida, eu espero que tu pinte por aqui mais vezes, cara, por favor. Sempre agrega bastante. O Vitor caiu de paraquedas, como já mencionei, mas, cara, legal saber que tu tem esse amor pelo Dan Brown, que tu é apaixonado por ele, tem pôster ali no quarto. Isso é calúnia da oposição! Fiquei bem. Não, mas, Vitor, falando sério, cara, tem uma grata surpresa pra gente aqui, cara, vou te convidar mais vezes, se prepara. Valeu, valeu, valeu. E pra fechar aqui, né, Thiago Miro, cara, muito obrigado, a gente te chamou justamente por tu conhecer bastante Dan Brown, cara, já volta a mencionar o programa que vocês gravaram no Telhacast lá sobre o autor, que vale muito a pena ser ouvido. Muito obrigado, cara, espero que a gente tenha não dado spoilers, não estragado com experiência de leitura, e que tenha sido bacana pra ti também gravar aqui com a gente. Certamente, foi sim, e não deu spoiler não, rapaz, né, agora eu fiquei com vontade de ir atrás do livro. Tô com medo de ter feito pessoas não lerem, mas enfim, vamos... Não, agora, se quando eu terminar de ler for outro símbolo perdido, meu irmão... Aí a culpa não é minha, hein, eu fui o hater. Lembra disso. Eita, caralho, tô vendo que alguém vai reclamar comigo, mano, mas tudo bem. Mas então termina por aqui essa reunião de hosts, né, já que estamos com Leitor Cabuloso lá, com o Cabuloso Cast, Heavycast, Telhacast, Livrocast, olha só. E eu? Diego, mais uma vez você foi excluído, cara. E o Sidekick Diego. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente espera feedback depois de vocês. O Livrocast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Diego, estou fazendo coraçõezinhos com a mão pra você, viu? Ah, que fofo. Problem. come to realize how fast life can be compromised. Step back to see what's going on. I can't believe this happened to you. And at first in this line, with all these pictures running through my mind, knowing endless consequences, I feel so useless in this. Get back, step back, and tackle me. I can't believe part of me won't agree, 'cause I don't know if it's for sure. Suddenly, suddenly, I don't feel so insecure. The same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Part of me won't agree, 'cause I don't know if it's for sure. Suddenly, suddenly, I don't feel so insecure. Part of me won't agree, 'cause I don't know if it's for sure. Mas a gente tem, como é que se diz? A gente tem os clichêzinhos, mesmo sendo um começo um pouquinho diferente, a gente tem os... E todo mundo, como o Thiago disse, todo mundo que lê os livros sabe. Ou seja, vai começar, alguém vai morrer, né? Diego, por favor, não bufe no microfone. Eu estou longe do microfone, então botando carregador no computador. Porra! Quando você se aproximar do microfone, então, meu amigo, teremos um vendaval no LivroCast, entendeu? Ele se abaixou, pegou o microfone e ficou no outro da bunda, ele peidou, velho. Deu esse barulho. Ai, excelente. Olha, não foi o caso dessa vez. Então, retomando, né? Tem. De novo, Diego? Porra, peidando o microfone? É só quando eu falo. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um minutinho, peraí. Ah, saquei. Se você botar no mute e for verificar qualquer coisa, ajuda pra caralho. Não, obrigado. Sabe o que é? É que eu tô com dois microfones aqui, eu botei o fone de ouvido do celular. Ah, cara. Pergunta, onde é que está o outro? Onde é que enfiasse o outro, velho? Um do notebook e o outro do celular que tá no fone de ouvido. Ah, que susto, tudo bem. Tô com dois aqui. Meu Deus, Luzinha, continua, pelo amor de Deus. Então, tentando concluir a minha fala pela 50ª vez...